Olímpio Centro. Seu cruzamento, curva esquerda, proa 005, limite é radial 290 de Salvador. Esquerda 005, limitado pela 290 de Salvador. Três, dois, nove, zero, reduza para 2190 nós. Três, dois, nove, zero, informa que é o número 5 na aproximação. Esquerda, mil e quinhentos, portará através de nosso da Torre Olímpio 02. O tráfego uma hora, 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, passa 4 mil pés em descida, um prazo 737. Então 3294. 45, tráfego 2 horas, 1 ou 2 milhas, rumo norte, passa nível 050 em descida para 4 mil pés. Estamos na proa do 366, agora 4 milhas do 366. Então 3894, reduza para 1709. 1869, tá? Se via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao time de padrão. Então, via pátio, Índia, torre 295, no 869. Tá, 3677, desculpe. Afirma, sigo, prossiga. Pushback, coordenação aqui, solo após a passagem do Boeing da Goa Calda, reporte táxi. Após a passagem do Boeing da Calda, coordenação, via pátio, 94, reação à navegação, voo 766, está autorizado a RNAV, desce para 2500 pés. O ajuste 9013, é após estabilizado. O 366, 2500, autorizado, tanto 3214. CNE 6143, desce para o nível 050. 050, 1945, torre 118, decimal 95. 295. Oi, Salvador, uma boa tarde. Esse é o voo 1645, passamos agora 366. Voo 1645, QNH 10, 13, continua a aproximação, número 2 para o pouso. Número 2 para o pouso, continuando. Tempo 02, autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 mais. Livre pouso, pista 10, Olympus 02. CNN 143, reduz para 2009. 639. Reduza para 2009, desce para nível 050. Quatro, desce para 5 mil pés, ajuste no 0103. Desce para 5.209. 290, desce para 6 mil pés, reduza para 2009, ajuste no 0103. Salvador, uma boa tarde, boa noite, 69 da próxima espera da Luzera. Alô, no 869, mantenha o ponto de espera. Uno 79? Afirmativo. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera Tor 1895, ajuste padrão. Pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1376, 645, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 099. Tá, autorizado o pouso, nosso trem está baixo, está travado. 143, autorizado a RNAV da partida do 143, 5500, pede autorizado a RNAV da pista 0, ajuste 0093. 9 visual com tráfego da companhia na curta final? Afirmo. Após a passagem do mesmo está autorizado, alinhar e manter o pistão no zero. Após a passagem, linha mantém no zero, 295, obrigado. Fechando a ML 143, voo certo do 366, pode estar precisado. Azul 2639 desce para 4.000 pés, o ajuste 1.0.1.3. Descendo para 4.000, 639. 3.290 reduza para 1.809. Não, no 43, voo certo, sou 366, reposto estabilizado. Ok, curvando esquerda para o 366, reposto estabilizado, não, no 43. Olhando para o 02, de imediato autorizado, cruzamento no 028. 645 no solo aos 39, direita via Foxtrot, solo 121, decimal 9. Direita, Foxtrot, 729, obrigado. Certo, 367, ou certo, 366. Desce via para 2500, pés, o ajuste 10113. Fox 367, 366. É, 2500. Taxa de Alfa, reporta 8 para Juliette, voo 645. Reginaldo 0, voo 869. 103. Utilizado a RNAV 1-0, Juliette 1-3. RNAV 4-3, torre 1-1-8, decimal 9-5. Oxenai 6143, QNH 1013, continua a aproximação, aguardando autorização. Aguardando autorização, 6143. Ponto de espera, pronto. São 3677, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Bom, areia estabilizado. 1-0. Autorizado o pouso 1-0, dando 3894. Decolado 241, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, tem um 39, ajuste no 0113. 13. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 869, decolado. Gol no 1869, contato radar na decolagem, salve via Arbor 1 para nível 360. Via Arbor 1 para 360, Gol no 869. Tá 3290, irá seguir tráfego com 11 horas, 1 no milha, passando 4 mil pés em descida, um Echo 190. Azul 2639, confirma a velocidade indicada. 200. 02, no 645. Juliette, 02, no 3894 no solo aos 43, direita solo 121, decimal 9. 9. Contrário Salvador, o azul 2591, solicita pra hoje, cara. Azul 2591, aguarde. A 25 com 91 autorizada a nível 1 da SZ. Gente, o Palatão Juliette Bravo, Vitória, autorizado conforme plano. Sede via rota, Golf 677. Seguro, CA Golf Romeo, DCT Isila, pós DCT. 100 nível, saída coral, decolagem pistão 97, primeira curva direita no perfil da subida. Aciona 5512, controle 1208, torre 118, decimal 95. Firma, autorizado ponto, pistão 0, vento 130 graus, 109, o Ocean Air 6143. Autorizado ponto, 90, 6143. Juliette Charlie Bravo, Copiante confirmando a rota, Golf 677, ok? Sai conforme a rota, pode. Confirma, B. Gente, Juliette Charlie Bravo, o procedimento foi correto, para acionamento com a torre 1895, ajuste de altímetro padrão, 1013. Azul 2639, QNH 10113, continua a aproximação, aguardando a autorização. Continuando. Oi, Salvador, boa tarde, passa Juliette Charlie Bravo, 45, pronto acionamento. Juliette Charlie Bravo, livre acionamento, seu pronto táxi. Acionamento na táxi, tá ligado. Liga 90, reporte Serra, 366 para transferência. Ah, já passou. Duas aeronaves para o pouso, mantenha o ponto de espera. Certo. Okay. Chalé 6143, solo aos 44, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 6143. Poxa, é meu 143 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Autorizado, pouso, pistão 10, vento 140 graus, 10 nós. Teve pouso no 0, azul 639. 4206, com 1110 a bordo, 1215 até na São Gonçalo do Maré. Azul 4206, táxi autorizado via pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste padrão. Pátio 1, ponto de espera, 1895, torre o azul 4206, ajuste padrão. Nessa Juliette, 3294. Salvador, nosso cordial, boa tarde. É o azul 2712, tem informação que é bem que copiou na 70 Aracaju. Azul 2712, Aracaju, Golf 677-170, subida Conde, daquela pista na zero, número com a esquerda, aciona 0271 no controle 120-8. Afirmo 1870 para Aracaju, na Conde, Golf 677, transponder 0271, controle 1208. Possibilidade de coordenar, por gentileza, a Conde 1 Alfa, realiza a renata. Gente, aguarde um minuto para coordenação, o 2712, o atendimento foi correto, aguarde coordenação para a saída. Muito obrigado. Azul 2039, boa tarde, segue via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, você chama antes da Juliette. Está 3894, pode lembrar da Azul, Juliette, portão 09. Azul Azul, prossegue para o 09, está 3894. O Oxenem 143, segue o Airbus da TAM para o portão 03. Passando de Guaquil Brau, Pax 5, topo Pax, 4 a bordo, autonomia de 5, atuando o ponto 2. 08. O Xai 6201 não guarda autorização. Está presente na sete autorização de Guarulhos 370, centro da Quebec. No 320, está centro da Quebec. É, o TAM 3297? Afirma aqui. Minuto da quadra. As 2712 na escuta? Vou chegar. Autorizado aqui, a saída Conde no Alfa, permanece restante da autorização, chame pronto para o pushback, as 2792. Afirma, mudança então, Conde no Alfa autorizado, o 2792 vai chamar pushback. Papa Romeu, Sierra, Zulu, Eco, prossiga. 4206.0.0. Azul 4206, mantém ponto zero. Vai manter ponto zero. Se a Azul Eco mantém sob condições visuais, reporte. Confirme a atitude, mantém 507. Eco, vou para a barra. Reporte na fala da barra. Senhor, se responda 0134. Tá 3290, Alfa Juliette, portão 612. Tá 3297.cópia. 3677 autorizado, decolar no 0, ventou no 60 graus, 09 nós. Vim decolagem no 0, pra 3677. Agora pode tomar até, conforme a rota. 320. É o nível, saída da El Lida Motiva, aciona 5523, controle no 20.8. Utilizado o Guarulhos 320, perfil 1.0 da bacia, de fora da 1.0 da El Lida Motiva, o transponder 523, controle 208, 3397, está no portão 5, camaramento. Correto, é posto com 3897, apenas confirmando o nível 320, ok? 320. Juliet Charlie Bravo, autorizado ingresso Bristol No 7, reporte alinhado e pronto. Autorizado ingresso No 7, reporte alinhado e pronto, Juliet Charlie Bravo. É 3677, decolar 252, controle 120, décima 8. 1208, tá? 3677. Controle Salvador, tá? 3677, decolou Rabo 1, elemento. Tá? 3677, contato com a Adam, decolagem, salve de Rabo 1 para o nível 360. Rabo 1 para o 360, tá? 3677. Tá, 10, 50 graus, 099. Iniciamos, 2 a 0. Viagem. 06, Acione, identificação, voa Mari, parece que está chegando a Mari, ajuste em Salvador, 10013, desce para o nível 050. Rádio 4206, decolado 253, controle 120, décima 8. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde. Vou tirar 6201, não autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Puca. 4206, contato radar na decolagem, sobe via Fuca para o nível 350. Via Fuca 350, solicita 310. Azul 4206, aguarde. Ok. Catango Juliette, Charlie Bravo, mantenha a posição e aguarde. Em posição, Charlie Bravo. Terra do Lago, reposta estrada lá. É Bosch Type 3897. Zero 01 autorizado de decolar pistão no zero, vento no 40 graus, 089. Autorizado de decolar down no zero, 62, 01. Conta 206, autorizado, nível final 310, voa Romeo Fox 018. Gente, direto Romeo Fox 018 para o 310, obrigado. Itália 6201, decolar 257, controle 120, décima 8. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6201. Oceanair 6201, não contato o radar na decolagem após 2000, está autorizado direto lei da Suba para nível 360. 360, após 2000, voa lei da 6201. Quero meia pra cima. Deixa limpo 06 após Itapirá, voa a posição tudo para NTV Zulu da BIC, não no 0. O Ciente mantém a linha do litoral à sua direita, reposta através de Pituaçu. O Eco Zulu November acione identificação, mantém-se sob condições visuais, o ajuste no 0, no 3, 8. Caixa prego para ingressar no corpo do caixa prego. Desça para a altitude de trato, boa ajuste no 013. Estou no 9, mas corrijo. Desça para 3500 pés. Ajuste no 013. Oi, sou Julieta, bravo. Tá escuto? 360 Vitória, o senhor já teria a nossa autorização? Afirmo, pronto, corta. Prossiga. Vitória, voo 645, aposou 44, 360, saída da El Leda, seguro. Decola pistão a zero, primeira curva direita. Aciona 5531, no controle 120, décima 8. Autorizado no 645, autorizado Vitória 360, nota Zulu 44. Decolando a 10, Tael, Leda, seguro. 5531, no transporte, 120.8, será o controle. Eu vou ou no 645. Correto, pode continuar no 645. 397, 1217, PLB, Alterna, Galeão, 4 horas de autonomia para o Tati. Copiou o PAB, botei novamente com 3897. PAB 217, 217. Taque em frente, pós-Índia, ponto de espera 1895, ajuste padrão com 3897. 3897. 3897, próximo ponto espera da 0. Scan 3897, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 0, vento no 30 graus, 092. Autorizado, alinhar e decolar, vento 0, Scan 3897. Após o táxi 2792. Autorizado a reportar o táxi 2792. Bono 966, acione identificação via chegada Mário D, se mantém 050, ajuste de altímetro no 0 no 3. Pode mal controle, Scan 3897. Afirmo, decola 205 no 208. 208, bom. 040, Scan 3897, decolando real. Serra Zulu Eco, controle Salvador. Atualmente no antigo aeroclube, autorizado por hoje direto em cima. Manda Scan 3897, decolou o preço real. Tem a linha do litoral, na escuta do controle. Como através de Pituaçu. Chamada Pituaçu, Eco. Scan 3897, contato, radar na decolagem, sub mantendo de voo 320 via saída da EL. 320, autorizado, pode voar direto, Montiva. Oi, da EL, Scan 3897. Me apresento, da EL. Salvador, Olimpo 06, 2000, afirma, autorizado, Olimpo 06, informe estabilizado, final procedimento, NDB Zulu, pista no 0. Informe estabilizado. Controle o Zulu Eco, Pituaçu. Terra Zulu Eco, para o cruzamento do campo, chame a Torre Salvador na frequência 118.95, admita o traço, está na final da pista no 0, tipo da aeronave, um PA3 Alpha Mike. Atento, Eco, chamar a Torre 118, obrigado, boa tarde. Boa. Cena 6201, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna 128.35. 1251, alternando 128.35, 6201. Zulu Eco, reporte a vertical de Itapuã. Contra Itapuã, Eco. Seu controle? 8506, até o final. Completo final do procedimento, Olimpo 06, chama agora a turma. Frequência 118.95. Olimpo 06, QNH 1-0-1-3, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Confirme, BLV. 67-67-420, Salvador. Está autorizado via parte 1, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste padrão 8-2-7-1-2. Afirma, registro padrão, Pátio Índia, meu ponto espera pronto, vai chamar a torre 1895, obrigado, 272. O perfil da saída voando Sahel e aguarda, são 3897. Estamos no perfil 3897, aguardando. Bono 966, reduza para 2209. Torre, o Sérgio Leque está avisando para a nave nacional da 1-0, se autorizado, cruza na retaguarda. Confirmo, Sérgio Leque, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do tráfego. Reporte na vertical da RMA. Reportar a vertical da RMA, o Sérgio Leque. Torre, nosso cordial, azul 2712, ponto de espera pronto. Azul 2712, mantenha o ponto de espera. Abaixa. Sete, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterno 118, decimal 35. E solicite diretamente ao centro. 251, 2835, 73, 897, boa. É com o Zulu 90, confirma a velocidade indicada. A gente tem condição de manter a velocidade até 3 milhas para esta ponte? O 1966 segue como número 2 para aproximação. Número 1 é o PA31. Escorte de inferno que está agora 15 milhas para entrada no circuito de tráfego em Salvador. 712 autorizado decolar a pista 1-0, ventando 40 graus e 1-0 nós. Vai iniciando 1-0, 2-7-1-2 da zona. Sierra Azul Eco, pouso por conta em risco na RMA, reporte solo controlado. Reporte controlado, Eco. Solo de Salvador, Gol 645, para 22, para pushback, questionamento. Reporte táxi, Gol 645. Reporte táxi, 645. Confirme? Está autorizado 1 minuto sobre voo na Irmã. Gente, o Sierra Zulu Eco, reporte pro, no solo controlado. Reportar no solo, né? Cruzar o cruzamento em frente, parte militar, olho pro 06, poste livre, pista. Azul 2712, decolado 1-3, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Uma boa, 2712. Controle cordial, azul 2712, esconde o nó para o seu escuta. 2712, contato com a dama da colagem, sube mantendo de voo 170 via saída Conde 1 no alto. 170 via Conde no alto, 2712 da Azul. O nível solicitado foi 085. 966 a velocidade de cara. 200. E contém reduzir para 190 nós e voar o serviço 368. 200. Afirmo, voo está Victor 368, gol 1966, desse mantenha 2.500 pés de ajuste, última turma 0 no 3. Ok, 368, 2.500, 1.013. Ele vai colocar a moeda do ano, né? Controle? Ele vai colocar a moeda do ano, né? Do novembro, aguarde o preço do Neto, o meu Vitor Hotel, confirmo para o B. 03 a bordo, na bata, para acionamento com a torre em 1-8-95, ajuste o altímetro padrão, boa viagem, o meu Vitor Hotel. Confirme? Ao 1-5, frequência livre, boa tarde. Decimal 95. 295, Alex. Oi, boa tarde, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, prossiga. Ah, 7 meses passado, receptar final da 35, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, autorizado, final 35, reporte 3 milhas. Na 3 milhas, né, decimal 5. Bruno 966, autorizado o procedimento, forma estabilizada. É, pra caramba. Final 35, Eco Zulu Novembro, baixado travado. Eco Zulu Novembro avistado, autorizado pouso 35, vento 140 graus, 099. Vindo pouso, Novembro. Ciente, complete o procedimento RNAV pista no zero, aguarde transferência junto à torre. Guarda! Ajuste padrão, voo 645, viagem. Vindo faixa via Índia, atmosfera no zero, 1095, 1.013, no ajuste, é o voo 645. Obrigado, você. Salvador, boa tarde, aqui na minha vista para nós, aqui em Serra Romeu, autorização São Paulo, boa tarde. Nema 259, autorizado Guarulhos, via roda do plano, presumo no zero, após Taubaté, New Divo 360. Saída da El, Leda, Motiva, decola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5530, controle 120, decimal 8. Bruno 966, quem negar 1-0 no 3, continue a aproximação, aguardando a autorização. Valeu. Correto, após pronto, chama 259. O nome é 45, a linha decola sem parada? Afirmo. Autorizado, linhagem decolar, pista 10, vão pelo 40 graus, 10 nós. Aviso, a linha decola sem parada, vou 645. Eco Zulu November, São Lua, Zulu 9, confirma empate. Gente, reporte livre na Papá, reporte livrando. Informação Romeu, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, Apesuru 44, e segue conforme a rota. 340 nível, saída da El, Leda, seguro. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona 5532, controle 120, decimal 8. Gente, está autorizado Rio de Janeiro, 340, Excel Apesuru 44, faça conta da rua. Decola da 1-0. Tá, eu, Linda, seguro. O transporte é o 32, controle 120, 1, 2, 0, 3, 1, 8, 2, 2. Correto, reporte pronto, Azul 2639. Salvador, boa noite. É o Dan 3283, autorização Brasília. Dan 3283, Brasília, peso 17, New Divo 360, saída Arbor 1, Elefa, decola pista 0, primeira curva direita. Aciona 5541, controle 120, decimal 8. Dan 3283, Brasília, New 360, primeiro aeroporto, peso 17, decola da 10, curva direita, Arbor 1. Correta, pode plantar 3283. 7 Charlie Bravo. Tá agora passando a posição coral, serviço radar encerrado, mantemos de voo 100, chama o controle. Ilhéus na frequência, 120 decimal 1. Azul 2712, voe o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, Azul 2712, obrigado. Solo Azul 2319. Pushback acionamento, posição 8. Reforce táxi do 2639. Solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita 2, 1, 9, boa 9 ali. Decolador 224, farol de tapão, controle 120, decimal 8. Tapão 208, grato, outro trabalho. Muito boa tarde, Papatango Romeu Vitrotel. Papatango Romeu Vitrotel. Você mantém a mil pés, em regra de voo visual, na escuta de controle. Vamos entrar fora da barra, no corredor axé. Mil pés na axé, vai reportar fora da barra, Romeu Vitrotel. Papá Romeu Serra, novembro, Victor, acima de estação, via chegada a Mare, desse mantém 050. Ajuste, altímetro no 013. Desse mantém 050, ajuste, altímetro no 013. Controle, autorizaria pro do destino pro Romeu Trotel, ideal 255, mantendo meu pé? Autorizado, Romeu Vitrotel, suba inicialmente para 3.500 pés, forma em 20 milhas afastado de Salvador. Então, está autorizado direto destino, subindo para 3.500 pés e vai reportar 20 milhas afastado, Romeu Vitrotel, grato. POB? Autorizado, via parte 1, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 1 no 3, Jesus 2639. 645, chama agora centro Recife, na frequência 1251, alterno 128, decimal 351. 251-235, 966, Juliette. Voo 966, após a Embraer da Azul, ingressa Juliette, portão 05. Após a Azul, Juliette 05, Voo 966. Pushback 6259, após a passagem da Embraer da Azul a cauda, inicia o pushback com o Denso Kip, salve o post táxi. Embraer Azul, cauda, livre por semanamento, Juliette. Voo 2639, cruzada LH, decolação 0, 21, 50 graus, 109. A linha é decolada 0.